cedo, fiz um café. A preta disse que já vai encostar, só fé. Bom dia, saio pra apertar um baseado. Realmente, tá tudo lindo, muito calmo. Ela chega, rouba a cena. Essa preta linda não traz problema. Subindo a escada pro meu barracão. Olha a raba dela, eu naquela visão. Liguei o som e tirei a camisa. A preta olha e já vem a carícia. Ah, que coisa fina, ah, que maravilha. Aquela menina só de calcinha branquinha, toda minha dentro do meu quarto. Mó cara de safada disse, taca nesse rabo. Empina a raba gostoso, o bagulho é sério. A dama do momento no barraco sem endereço. Curte o estilo ligeiro do nego. Só tapa, tapa, tapa mesmo. Ela rebola, joga na cara, fica de lado. O bagulho é doido, só sessão de vapo-vapo. E aí, meu bem, você quer ir de Uber ou você quer ir de busão, hein? Ah, tô ligado, você tá querendo ir de busão pra ver a visão do alto do morrão, né? Então vambora. O sol lá no horizonte, fim do dia. A selva é de concreto e nela só armadilha. Fecha a cara, não tá normal. Notícia das quebradas é só morte no jornal. Trombei a S10 no beco. Se não tivesse testemunha, era em quadro violento. Tapa na cara, agressão verbal. Se demole, eles forjam na moral. Olho pro céu e Deus me vê. Na aguenta aquela cena e manda os anjos me proteger. Com cano da 9 na minha cara. Eles não respeitam ninguém, é assim na favela. Sendo assim não desisto, querem me ver preso. Mas Deus é meu advogado, amigo, corre. Fica esconde tanto porque é bala vindo. A bala no peito do preto é destino. A TV sanga com as notícias do gueto. No desenho que se passa é a morte dos parceiros.